Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Acervo Fantástico, um podcast sobre cinema de gênero. E como sempre, antes de falar do filme, né, deixa eu apresentar meus amigos, co-hosts, Diego Nunes. E aí, pessoal, beleza? Tô muito contente de estar aqui, maravilha. E o Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros. É isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro e hoje a gente continua nessa temporada de terror espacial falando de um super clássico, hoje em dia, né, tá em 2024, quando já vi gente falar de clássicos de filmes lançados tipo em 2010, 2015, tá? Quando eu digo clássico, é de verdade, é um filme de 1956 chamado Planeta Proibido, sob a produção americana da época de ficção científica, dirigido pelo Fred Wilcox. E entre o elenco, né, tem a Anne Francis, Walter Pigeon e o ator mais conhecido assim para nossa geração é o Leslie Nielsen, que a gente, né, lembra ele saudosamente daquela série, né, Corra que a Polícia Vem Aí, Airplane, sabe, todos aqueles filmes dos anos 90, que ele já estava mais velhinho, né, fazendo comédias. Mas ele começou aqui, né, jovem, galã, mocinho, filme de ficção científica que, cara, tipo, eu estava assistindo ele, né, é um filme que inspirou basicamente tudo que veio depois, assim, né. Então, se a gente vê com olhos de 2024, assim, muito modernos, é um filme bem, né? E aquela visão daquela época, né? Mas, claramente, assim, é uma fonte de onde saiu um monte de noções de ficção científica, de como o homem lida com o espaço. É um filme que é anterior até a ida à Lua, né? Da NASA. Então, realmente, assim, é uma visão mais... Parece mais ingênua um pouco, mas eu acho super interessante. E, realmente, ele tem vários assuntos e aspectos da trama que dá muito do que falar, né? Um filme que se inspira muito naquele Tempestade, a peça do William Shakespeare, né? Ele puxa alguns elementos e tal, mas atualiza para um filme de gênero sci-fi fantasia, né? Antes de a gente começar a falar mesmo, né, deixa eu perguntar para meus co-hosts, né, se eles têm algum tipo de história com esse filme, se assistiu agora pela primeira vez e tal. Igão, o que você achou? O que você sabia desse filme? Você já tinha assistido? Olá, Filipão. Eu sabia muito pouco a respeito desse filme. Eu confesso que eu assisti esse filme porque vocês haviam me recomendado, né? Então, já tem umas duas semanas que eu assisti esse filme, e depois eu assisti ele de novo porque eu gostei muito dele, né? Então, assim, eu não tenho uma história muito longa com o Planeta Proibido, mas eu achei extremamente prazerosa a experiência de ter assistido esse filme, né? Ele me lembra um pouquinho um episódio da série antiga, do Star Trek, né? Umas roupas, assim, sabe, bem cafonas de ficção científica dos anos 50, mas eu achei muito gostoso de ter visto isso. Gostei da interpretação dos atores, de todos eles, gostei da trama também. Eu acho que é um filme, assim, sabe, que mistura várias coisas que eu particularmente gosto muito, assim, sabe? É como você já tinha falado, ele é inspirado em uma peça de Shakespeare, A Tempestade, né? Que por um acaso é uma das peças que eu mais gosto. E ele tem elementos de psicanálise também, e ele tem até elementos de horror lovecraftiano. E eu falei essa palavra totalmente errado. Ele tem, inclusive, elementos de horror lovecraftiano. Então, psicanálise, Lovecraft, Shakespeare... Não tem como não gostar desse filme. E é um filme que se sustenta até hoje, assim. Eu gostei dos efeitos especiais, né, dele. Eu acho que por um filme de 1956, eu acho que ele tem efeitos especiais que são muito bons, até mesmo para os padrões atuais, né? Assim, claro, você tem que dar um desconto da época, né, mas ainda assim, são efeitos interessantes. Eu acho que os cenários também são muito, muito bonitos, né? Assim, sabe? Eles têm um quê de surrealismo, né, assim, aquele planeta para onde eles vão, né, Altair, né? Bom, de forma geral, eu gostei muito desse filme e eu tô louco para falar a respeito dele com vocês. Muito bom. Eu também queria falar dos efeitos e da direção de arte em geral, né? Mas, Diego, e você? Eu também, como o Igor, eu assisti uma vez, depois que a gente concordou em falar sobre esse filme. E depois assisti de novo, recentemente, agora ontem, hoje, um pouquinho, né? Pra gente discutir bem aqui no podcast. E eu gostei também muito do filme, também achei ele muito bonito. É um filme que é um dos maiores orçamentos, talvez seja o primeiro alto orçamento para um filme de ficção científica, né? Em Hollywood, em 1956, né? Acho que custou em torno de $2 milhões, que era uma fortuna na época. Acho que foi a primeira ficção científica que teve um investimento alto de um grande estúdio, né? MGM. Então, é realmente um filme bem polido. Se você assiste outros filmes de ficção científica dos anos 50, você vê que esse filme, ele é bem bonito, ele é muito bem feito, os cenários são muito bem desenhados. Dá pra perceber, né, que é um filme filmado em estúdio, mas a arte toda feita no estúdio é muito... Os cenários são muito bem criados, com muito cuidado, com muito carinho, com criatividade, né? Você percebe que tem uma parede pintada lá atrás, que é o planeta, realmente Altair, mas é bonito, mesmo assim, de se ver. Então, tem esses aspectos assim, técnicos lindos do filme, realmente para a época. Se você realmente relativizar e se transportar para a época, é um filme que deve ter impressionado muito, né? Gostei muito que ele é inspirado, como o Igor falou, que ele é inspirado em Tempestade. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse aspecto, de uma forma mais particular minha, porque eu, ao contrário do Igor, eu não conhecia a peça. Eu conhecia, que sabia que existia Tempestade, né? A última peça de Shakespeare, The Tempest. Mas eu não tinha lido ela, nunca tinha visto nada, não tinha visto a peça sendo representada, ou no cinema ou no teatro, né? E por causa desse filme, eu vi. Então foi excelente. Adorei ter conhecido Shakespeare, ter conhecido The Tempest, né? Por causa desse filme. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas eu acho que o filme, ele tem... Depois a gente fala. Mas eu não achei o filme excelente, maravilhoso. Eu acho que mesmo pra época, ele tem problemas de ritmo, de roteiro. Eu acho que ele tem muita aula do Dr. Morbius. Tem diálogos longuíssimos. No meio do filme, ele é meio lento. Porque eu acho o início e o final do filme muito fortes pra época. Então nem se fala, eu concordo com o Felipe que esse filme influenciou mil filmes depois, né, de ficção científica. É, mas eu acho que ele tem problemas, alguns problemas que outros filmes dos anos 50 não têm. Mas é isso aí. Eu gostei, em geral gostei. Então, agora, a minha opinião pessoal do filme, eu assisti ele tempo atrás. Não é um filme, assim, da minha juventude, assim, que eu descobri assistir. É um filme que eu assisti meio que recentemente. Mas eu achei muito legal. Quando eu vou para filmes antigos, anos 50 e 40, eu tento mais... Eu tendo a assistir mais do que filme de gênero, de terror, ficção. Eu pendo muito mais para noir e tal, e dramas com essa linha policial, que eu acho muito... Acho, tipo, super, muito legal, muito forte e que não perde a qualidade, né? Mas já gênero em geral, acho que dá sempre envelhece um pouquinho mal aqui e ali e tal. Então eu nunca tinha assistido esse, mas eu assisti e fiquei muito impressionado, né? Realmente é o tipo de filme que você vê todos os elementos dele, quase artesanais, de como ele é feito. Não tem nada ali que tem uma verossimilhança com o mundo real, né? Não é tipo o Avatar, né? Do James Cameron, que ele tá criando aquele mundo, assim. Mas eu acho que é uma visão muito legal, muito boa, muito forte, muito bem pensada, né? E tem todos esses elementos realmente, né? De... Essa tendência a lidar com um público que não é de tão familiarizado com ficção científica, então tem toda aquela coisa bem explicada e tal, que dá uma arrastada no filme. Mas eu acho isso bem daquela época, né? Não é um defeito específico desse filme. Então, em geral, eu fiquei muito chocado e positivamente, né? A trilha musical, assim, completamente inesperada, né? Eu vi depois que é a primeira trilha de música eletrônica da história, né? Da Bebe e do Louis Baron, que é um casal que fazia música experimental, assim, com fitas e feedbacks e não sei o quê. E é uma música que se mistura com os efeitos do filme, né? Então é bem experimental para um filme grande. Achei muito legal. Eu só queria confirmar que eu também amei essa trilha sonora. Eu achei excelente. A primeira trilha sonora eletrônica do cinema. Concordo totalmente com o Felipe. Esse casal foi brilhante, genial. E o estúdio foi muito corajoso de ter usado essa trilha sonora. E os sons são todos... Como é que você fala, Felipe? Uns ruídos espaciais, assim, como se fosse, né? É um som que lembra um pouco aquele theremin, aquele instrumento. Só que esse é um instrumento que você toca, né? Essa trilha que eles fazem, não, né? É com feedbacks e gravação. É um troço feito com fitas e com aparelhos, assim. Então eles não compõem uma música. Eles vão experimentando e vai saindo, né? Então, por exemplo, esse detalhe eu achei legal. Os efeitos que o Igor mencionou, efeitos visuais, assim, acima da média. E você vê, né, quando o filme começa e mostra os créditos, entre o pessoal que fez o filme, a Disney emprestou para a MGM uns artistas. Então, quando eles disparam um laser, quando a cerca é ativada, quando o monstro chega na cerca, etc e tal, quando ele atira no tigre, o tigre desaparece. Isso é tudo, tipo, animado quadro a quadro em cima da cela, né? Então, tem um elemento ali que é super fluido, que não é parecido com nada, né? E é muito legal. E não é realista, mas é bonito, tem uma visão interessante, uma estética muito legal. E é bem da época, né? E eu aqui de nós três, acredito que só eu realmente sou fã do Star Trek, por exemplo. Eu consigo, assim, claramente ver esse filme e imaginar o Gene Roddenberry sentado assistindo, dizendo, eu quero fazer isso aqui na TV. E é porque é bem em cima, né? Esse formato de episódio já aconteceu várias vezes, né? Que a nave chega num planeta onde tem, tipo, um cientista meio maluco, meio isolado do resto da sociedade espacial lá, e acontece algum problema. cinema e aí o episódio acaba, né? Existem vários episódios ao longo desses 60 anos de Star Trek que seguem esse esqueleto, esse estilo de episódio até hoje é feito, né? A tripulação chega lá pra ver o que aquele cientista isolado, malucão lá, que tem uma esposa jovem, ou uma filha, ou um robô, não sei o que, tá fazendo, experimentando coisas proibidas, né? Lidando com o lado meio negro da mente humana e tal. Então, né? Marcou muito, né? E eu falei, caraca, agora que eu vi, tipo, o avô do Star Trek, o avô do Guerra nas Estrelas, né? Toda essa ficção que veio depois, né? E eu até mencionei o Avatar, né? Do James Cameron. Todos esses caras da geração dele. Cameron, o John Carpenter e, sabe, John Landis. Essa galera toda que fez os nossos filmes da nossa infância, nos anos 80 e 90, que são filmes um pouco mais cínicos, um pouco mais, para uma audiência um pouco menos ingênua. Todos esses caras idolatram esse filme, né? Então, é meio que uma fonte, né? E eu gostei de ter assistido. E então, quando a gente falou dessa nossa temporada de terror espacial, eu falei, bom, a gente vai falar de uns filmes super recentes, anos 90, uns filmes mais pra terrorzão. Então, eu falei, acho que a gente devia inserir um filme meio, sabe, seminal, assim, né? Vamos pras origens, sem ser lá, sei lá, o filme do Méliès, do cara tirando a tripulação no olho da lua, né? Não precisa ir tão longe, mas eu acho que, por exemplo, aquele filme conta como terror espacial, de certa maneira, né? Quantas vezes você viu esse filme? Eu vi uma vez, quando eu vi, sei lá, 5, 10 anos atrás, e agora pro podcast eu assisti também de novo. Eu assisti uma vez só, eu vi recente. Inclusive, eu acho que eu tinha assistido ali umas duas vezes antes, e agora pro episódio, pra gente poder conversar aqui, eu assisti mais uma vez. Então, já vi umas 3 vezes na vida, né? E é bem divertido. Pra quem não conhece, né? Se você tem essa curiosidade de ver um filme bem o avô da ficção científica de hoje, eu acho que vale a pena, é interessante. E pra, inclusive, explicar um pouco o porquê e tal, deixa eu falar a história do filme, né? A trama, um filme que tem, né, quase 70 anos, então não tem spoiler nem nada, né? É uma tripulação espacial, né? Que num esquema assim meio Star Trek, né? Como se fosse um submarino espacial. Tem toda aquela organização meio naval, né? Capitão, tem o imediato, não sei o quê, o doutor, o cozinheiro. E eles têm uma missão de ir até um planeta, Altair, para checar um cientista que ficou lá. Inclusive, não. Uma missão que foi enviada a um grupo de pessoas. E eles chegam lá e descobrem, quando eles encontram um sobrevivente, né? Que é só esse único doutor Morbius, que tem uma filha e um robô que ele construiu, que o resto da tripulação morreu misteriosamente quando eles chegaram lá e quando eles tentaram fugir de volta para a Terra e não sobrou ninguém, só sobrou ele lá. Então eles dizem, bom, vamos ter que levar você embora daqui e tal. Ele não quer. À medida que o filme vai progredindo, você descobre que esse cientista descobriu que nesse planeta existia uma antiga raça já extinta de alienígenas que tinha um controle, assim, sobre o planeta todo, assim, a fonte de energia. O planeta alimentava umas super máquinas lá, cuja última finalidade máxima, assim, o ápice da tecnologia deles era criar uma máquina que transformasse pensamento em ação, que acabasse com o que eles chamam no filme de instrumentalidade, né? Você não precisa construir e fazer nada. Só o que você quer, o que você pensa, acontece. E eles chegaram e construíram isso, mas misteriosamente sumiram. E enquanto isso está acontecendo, né? Você está aprendendo essa história antiga do planeta, dessas máquinas todas, com o cientista lá. A tripulação da nave começa a ser atacada por um monstro invisível, que ele chega na nave, ele vai deixando as pegadas, ele sobe na nave espacial, ele mata alguns dos membros da tripulação e, eventualmente, eles tentam. O monstro aparece mais ou menos de maneira invisível quando ele tenta atravessar uma cerca que eles colocam lá. E você vê que é uma criatura assim, bizarra, gigantesca, né? Como o Igor até falou, tem um elemento meio Lovecraftiano, né? Uma cabeça com as pernas e tal. E essa criatura é imortal, nada acontece quando eles atiram nela. E eles acabam descobrindo, eventualmente, que quando o cientista ficou usando essa máquina dessa raça alienígena para tentar expandir o próprio cérebro e fazer coisas surgirem do nada com a mente dele, né? Conscientemente, isso ativou no subconsciente dele todo esse lado do id que eles chamam no filme, né? Que eu não sei até que ponto realmente é psicanaliticamente correto e tal, né? Essa leitura que eles fazem meio simplificada e tal. Mas então, é esse monstro que matou toda a tripulação da primeira nave e que tá atacando a da segunda, é tipo uma representação subconsciente do cientista que tomou forma graças a essa máquina que transforma pensamento em realidade. Esse lado negro, essa coisa selvagem humana, é esse monstro que começa a atacar eles e tal, e o cientista no final do filme ele entende isso, né? E eles fogem e parece que eles explodem o planeta e o filme acaba, né? O cientista morre, mas o capitão da nave, né, que é o Leslie Nielsen, foge com a filha do doutor. Importante esclarecer que ele dá pra perceber, né, depois dessa sinopse, assim, é bom esclarecer também pro espectador que o grande desejo, assim, do Dr. Morbius, né, esse homem, esse cientista que tá lá nesse planeta, né, ele e a filha, e são os monstros do id dele, né, que se manifestam, né, por conta dessa máquina, né, que ele, o grande desejo dele é continuar nesse planeta para sempre com a filha, só ele e a filha, né? E manter a filha só com ele para sempre. É, tem um elemento de não querer abandonar de jeito nenhum, né? E é ficar ele com a filha, né? Aquela relação, só eles dois. Ele não quer sair de lá de jeito nenhum. E isso é manifestado, né, por esse monstro, né? Que esse desejo de não sair dali, de ficar ali para sempre, esse lado negro dele que vira uma criatura invisível, realiza esse desejo dele, né, de impedir que ele saia de lá, né? Então ele ataca toda a tripulação, ele matou a tripulação original. Tem um take bem legal do filme, quando o pessoal da nave quer o que aconteceu com a tripulação original, né? Ele mostra, assim, aquela cena do planeta, assim, com uma montanha, tem um monte de cruzinhas, assim, né, da tripulação toda que morreu, tipo um mural, assim, bem legal. Exatamente, porque ele... Exatamente, né? Isso é importante saber, porque no final você entende que ele não queria nunca ir embora daquele planeta. Então ele acabou dizimando ele sem ter consciência, ele acabou dizimando toda a população daquela nave, daquela primeira nave que, né, que pousou nesse planeta, que se chamava Belerofonte. Um nome interessante, depois a gente pode falar, o Igor, especialista em mitologia grega, né, que é o nosso herói Belerofonte, que realmente foi, matou a Quimera, né, que era um monstro, né, com a cabeça de leão, corpo de cabra, cauda com a cabeça de um dragão. Então essa nave chamava Belerofonte. E ele realmente assassinou, sem querer, dizimou a população toda dessa nave e ficou lá sozinho com a filha, né? Igual na Tempestade também depois, né? Então, eu ia falar isso, porque aproveitando que a gente está falando da trama, vamos começar então desse aspecto da história do filme, né? Que eu sou talvez o menos familiarizado com a Tempestade. A única maneira que eu conheço a história foi... Eu tinha um quadrinho italiano do Gianni De Luca, ele tinha adaptações do Shakespeare. Que o cara é um mestre, assim, ele fazia uns quadrinhos espetaculares. E ele tinha, né, Hamlet, Romeo e Julieta e A Tempestade do Terceiro. E eu li e tal, eu achei super fantástico, além do que ele fazia nos... Talvez o Midsummer's Night Dream, talvez, né, que tem fadas e tal, que tem, tipo, duendes e não sei o que, magia ao longo da história. É, vocês dois que conhecem realmente a peça mesmo e tal, ou até a adaptação para filme, vocês querem falar alguma coisa, assim, da trama, dessa coisa shakespeariana na qual esse filme se inspirou? Eu queria saber do Diegão como é que ele... É, você falou que você assistiu recentemente, né, A Tempestade, uma adaptação da Tempestade que foi feita para o cinema pela diretora Julie Taymor. Queria saber o que você achou dessa adaptação. Então, eu fiquei muito... Achei ótimo que esse filme tenha sido inspirado em The Tempest, porque aproveitei para ler a peça e para assistir alguma representação dela, porque eu nunca tinha visto, nunca tinha feito isso antes. E mesmo sabendo, né, que a crítica tinha realmente caído em cima dessa versão da Tempestade de 2010, dirigida pela Julie Taymor, porque eu falei assim, pô, é uma versão de The Tempest com um elenco espetacular, dirigido por uma diretora maravilhosa que dirigiu Frida, ela dirigiu Titus com Anthony Hopkins, que é baseado em Titus Andronicus, do Shakespeare também. Ótimo filme também, sabe? Excelente adaptação. Então eu achei, como é que pode ser tão ruim? Não é possível, o texto de Shakespeare, sabe? Não é possível, sabe, que seja tão ruim, com atores fantástico. Ela mudou o gênero do personagem principal de The Tempest e colocou... Porque o personagem principal é o Prospero. Prospero é o... Ele é o personagem principal e ele foi deposto, né, como o rei de Milão pelo próprio irmão, pelo Duque. E aí ele tá exilado nessa ilha e ele é um mágico, é um feiticeiro. Só que no filme é El Helmir, né? E no filme não. No filme ela mudou o gênero do personagem e ela é Prospera. E quem interpreta a personagem é a Helen Mirren, maravilhosa. E a filha dela, Miranda, é aquela moça que fez Rogue One. Felicity Jones, maravilhosa. Da Teoria de Tudo também. Teoria de Tudo. Alfred Molina tá no filme, maravilhoso. Alfred Molina, maravilhoso. Como sempre, ótimo. Né, no filme, e tem atores americanos junto com ingleses, e que eu acho uma mistura legal em Shakespeare, né? Então tem Chris Cooper interpretando junto com Alan Cumming, escocês. Então eu achei excelente essa mistura, achei bom tudo isso, né? Mas realmente o filme, os efeitos especiais que ela imaginou para o filme, e os efeitos especiais que realmente foram criados, foram muito mal feitos. E eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela achou que a plateia pudesse aceitar em 2010, aqueles efeitos especiais que foram desenvolvidos para o filme, que ficaram muito mal feitos, muito ruins e muito pobres. Realmente, por exemplo, o personagem que eu achei interessante, super andrógeno, e a concepção dele ficou legal, do Ariel, né, que é o Ben Whishaw, outro grande ator que faz, né, Ben Whishaw. O Ariel ficou legal, mas a maneira que ele se movimenta pelo filme, a maneira que ele age, sabe, as mágicas que ele faz, ficaram realmente muito cheesy, muito bregas, muito tacky, ficou realmente mal feito. Ficou ruim, né? Ficou péssimo. Essa parte técnica. Né? Uhum. Mas, eu assim, pra conhecer a peça, depois eu reincluo, inclusive no final do episódio, eu vou recomendar esse filme, porque eu não conheço outras versões, sabe? Eu não posso falar, tem uma versão de The Tempest do John Cassavetes, mas eu não vi. Não sei se ela realmente é muito fera, é muito boa. O Igor depois vai falar, tem um canal no YouTube que realmente mostra peças de Shakespeare, sabe? Super bem filmadas, super bem, como é que se fala? Representadas, né? Que são filmadas, que estão disponíveis para vocês todos, né? Então eu tenho certeza absoluta que tem versões muito melhores do que essa The Tempest de 2010, da Julie Taymor. Com certeza tem melhores. Mas foi bom, eu gostei de ter conhecido a peça e a trama, né? Eu não assisti, mas eu vi no YouTube que tem uma do Christopher Plummer no papel do Próspero, né? É uma peça filmada mesmo. E aí, só antes do Igor falando sobre o filme ele realmente é só inspirado, porque o filme não tem nenhuma tempestade. Eles realmente param no planeta Altair, mas não tem nenhuma tempestade que o Próspero provocou, né, para eles chegarem lá e tal. Né? De náufragos, né? Não são náufragos. Eles realmente pousam lá para saber qual é o status desse Belerofonte, que se há sobreviventes, né, o que está acontecendo, se há para resgatar alguém e tal. Mas é interessante que tenha essa estrutura do homem que tem o conhecimento, né, e tem o poder da mágica e do conhecimento, da ciência, né, sobre a ilha inteira, né, e que tem escravos que servem ele, que na verdade o Caliban da peça pode ser, no filme, a gente pode pensar que o Robbie, né, o robô, é como se fosse uma contraparte do Caliban. Então é interessante pensar sobre esse aspecto. E o Ariel, né, que é a entidade mágica, né, que é um homem ninfa, né, andrógeno, né, uma fada, que realmente ajuda o Próspero na peça de Tempest a realmente atuar e produzir os encantos, né, que ele realmente quer produzir nos personagens. Né. No filme, é o próprio inconsciente dele. Então, o inconsciente dele seria como se fosse uma contraparte do Ariel na peça. Então, eu acho interessante assistir e fazer uma comparação entre dois, por mais que seja assim, só uma inspiração, né, que não tenha muita ligação, que realmente também outra ligação, por exemplo, que é no final... O Próspero, durante a peça inteira, é muito resistente e muito relutante com relação ao romance que a filha dele, que na peça é com Ferdinand, né, que é o príncipe lá de Milão. Ela tem um romance com ele, se apaixona por ele. Nunca tinha visto um homem antes, né, um jovem belo antes, e conhece o Ferdinand e se apaixona. Né. E aí, no final da peça de Tempest, ele finalmente, tá bom, o Próspero fala, tá bom, eu acho que vocês dois devem ficar juntos, né, e eu apoio esse casal, esse amor novo. E no final do filme do Planeta Proibido, ele muda de ideia finalmente, se sacrifica, né, o Dr. Morbius, para os dois poderem, para o capitão da nave e a filha dele poderem ficar juntos. Então eu acho que é uma boa sessão dupla para quem quiser fazer, né, The Tempest e Planeta Proibido. A primeira adaptação que eu assisti da Tempestade foi um filme que ele é um pouco, assim, que hoje eu reconheço que ele é um pouco confuso, mas que eu amei, eu amo esse filme de paixão, né, mas é um filme meio estranho para se assistir quando você tem 14, 15 anos. A Última Tempestade. É um filme do Peter Greenaway. É uma adaptação da Tempestade, só que o Peter Greenaway, sendo o Peter Greenaway, para quem conhece no cineasta inglês, Peter Greenaway, que fez O Cozinheiro, agora eu não sei a ordem das pessoas nesse filme. É O Cozinheiro, a Mulher, o Ladrão e Sua Amante. Não, O Cozinheiro, a Amante, a Mulher. Tem uma ordem louca. Que, né, também é com a Helen Mirren, inclusive, né? Que também é com a Helen Mirren, que foi casada com ele, inclusive, na época, né? Com Peter Greenaway. Ele fez um filme chamado Prosperous Books, né, Os Livros de Próspero, que veio aqui pro Brasil. Foi lançado aqui no Brasil como sendo A Última Tempestade. Ele tem John Gielgud, o grande John Gielgud, no papel principal, fazendo o papel do mago Próspero, que desemboca nessa ilha com a filha pequena dele, né, e executa um plano de vingança, né, no qual ele afunda um barco, né, onde tem vários parentes dele, mais especificamente assim, onde tem o irmão dele, que foi o grande usurpador, né, do Ducado de Milão, e o filho do irmão também, e bom, né, quem quiser, assista o filme e veja o que se desenrola, né? Mas, assim, basicamente, ele começa basicamente como sendo um filme de vingança, né? Mas ele tem uma trama que leva à reconciliação dos opostos no final, o que eu acho uma coisa muito bonita, especialmente considerando que foi a última peça que o William Shakespeare escreveu antes dele se aposentar. Bom, assim, eu não recomendo, eu recomendaria, inclusive, para as pessoas que querem conhecer a peça, que assistissem esse filme do Julie Taymor que o Diego tá falando. Sim, as críticas são negativas. Sim, eu também não gostei desse filme. Não tanto apenas pelos efeitos especiais, que eu achei meio ridículos. Assim, quem foi que teve a ideia de colocar uma espécie de tapa-sexo no Ben Whishaw enquanto ele estava flutuando pelo ar? Eu achei isso meio, sabe, grotescamente cômico, mas de um jeito meio involuntário, sabe? Parece que alguém teve uma boa ideia, que quis colocar na tela, mas só que isso não funciona. Em 2010, isso não funciona de jeito nenhum. O filme do Greenway não tem nada a ver. Além disso, ainda tem o negócio do Russell Brand, horrível no filme. Horroroso, sem graça, e tem certas cenas, especialmente no final, com ele, o Alfred Molina e o Jimon Hounsou, que faz o Caliban maravilhoso, que é meio trapalhões quase. Elas fez uma montagem, uma mise-en-scène da cena que ficou meio trapalhões. Não sei quem que vai. Sabe, quem que assiste aquilo e acha graça ou então acha interessante, porque ficou patético, ficou assim, um pastelão antigo, horroroso, assim, sabe? Foi realmente um... Foi falho. Desculpa, só queria botar isso. Diego Nunes, lendo os meus pensamentos, porque era exatamente assim que eu iria completar o meu raciocínio, porque eu falei assim, além dos efeitos especiais ridículos, o que eu realmente não gostei, o que eu acho que é o ponto mais fraco desse filme, o que eu acho que é o elemento mais detestável dele, é quando o filme ele tenta ser uma comédia. Porque, de fato, assim, A Tempestade é classificado como sendo uma comédia. Ele é uma das comédias de Shakespeare. E ele tem, né, um trio de personagens que são, digamos, o alívio cômico. Em meio a essa trama de vingança, de amores proibidos, de forças da natureza e de magia, né? Ou seja, em meio a uma trama fantástica, inclusive é a segunda peça shakespeariana que usa abertamente esse elemento da fantasia. O primeiro é O Sonho de uma Noite de Verão. Você tem, sabe, esse trio de trapalhões. E eu acho que aí, realmente, a Julie Taymor, ela erra na mão, sabe? Eu acho que ela fica muito tempo, por mais que o Alfred Molina seja um excelente ator. Eu discordo um pouquinho do Diego, assim, eu gosto do Russell Brand, mas eu acho que ele não tá bem no filme. Eu gosto do Jimon Hounsou também, mas eu achei a caracterização dele como Caliban, né, sabe, quem tá me vendo aqui agora tá vendo que eu tô fazendo uma cara. Foi uma grande interpretação do Jimon. Não foi uma grande interpretação do Jimon Hounsou, não foi. Assim, eu achei que visualmente é uma boa caracterização. O filme da Julie Taymor não funciona como filme de fantasia e não funciona muito como comédia, ou seja... Às vezes funciona como drama. Como drama funciona um pouquinho. Exatamente. O que, que a gente fica? Assim, a gente fica com o drama da Lady Próspera, né, e fica com o romance, né, dos dois, assim, da filha da Próspera e do filho do irmão do Próspero. Enfim, a gente está aqui falando mal do filme da Julie Taymor. Eu queria falar, na verdade, do filme do Peter Greenaway, que é um filme excelente. Sabe? Eu recomendo que vocês assistam. Só que, assim, ele é pouco user-friendly. No sentido que, se você não sabe nada da peça, se você não conhece a peça, se você não sabe de antemão como é que é a história, fica meio difícil de entender. Eu falo isso por experiência, assim, sabe? Tipo, é um filme que ele me fascinou durante muitos anos. Eu confesso que eu me senti muito mais atraído pelo visual dele e pela poesia das falas, especialmente da forma como o John Gielgud articula Shakespeare, né, que é uma coisa maravilhosa, mas eu demorei um pouco para entender, assim, sabe, afinal de contas, sobre o que é esse filme. E essa dificuldade minha, ela é justificada com o fato de que o Peter Greenaway, não sei por que cargas d'água, decidiu que todos os atores, inclusive os atores femininos, fossem dublados pelo John Gielgud. Então, tem uma espécie de confusão na hora de, porra, quem é que tá falando essa fala aqui? Você vê a cara dos atores, mas é a voz do John Gielgud que sai. E você fica, porra, como assim? É como se o John Gielgud estivesse lendo em voz alta toda a peça de Shakespeare, né? Todas as falas do Shakespeare, todas as falas da peça. Eu acho que se você... Muito experimentalismo. Eu acho que se você já conhece a história... Acho que eu vou ter que assistir esse filme também, pô. Eu acho que se você já conhece a peça, eu acho que é uma experiência mais prazerosa. Se você não conhece, pode ser um pouco confuso. Você pode terminar o filme meio que assim, quê? Sabe? Mas ainda assim, eu acho um filme infinitamente superior a Julie Taymor, por vários motivos, né? Direção de arte, a fotografia, não tem nada cringe do filme. A trilha sonora maravilhosa do Michael Nyman, né? Pra quem não sabe ou não se lembra, Michael Nyman é o autor da trilha sonora do piano e é um dos grandes compositores clássicos britânicos da atualidade, né? Não só de trilhas sonoras de filmes, mas também de recitais, de óperas, assim. Ele é maravilhoso, esse homem. E ele faz a trilha sonora do Prosperous Book. que é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi na minha vida. Eu tinha, inclusive, há muito tempo atrás, o CD dela, assim, sabe, de tão bom que ela era. Enfim, agora, voltando aqui ao Planeta Proibido, o que, que ele tem em comum, afinal de contas, com a Tempestade? Você tem a figura, né, desse mago, que no Planeta Proibido é um cientista, mas assim, um cientista que, eu não sei se vocês lembram disso, mas em duas ocasiões, ele fala a seguinte frase, parece mágica. Eu acho que quando ele estava mostrando aquele sistema de fechamento de portas na casa dele, de proteção, e eu acho que alguma outra invenção, algum outro aparelho eletrônico dentro da casa dele, ou mesmo o Robbie, ele fala, ah, isso parece mágica, sabe? Então, assim, é um cientista que faz umas coisas tão mirabolantes que a ciência dele tem o quê de magia, né? E, de certa forma, a gente pode interpretar a ciência como sendo, assim, uma extensão da magia, né? Assim, sabe? Tipo, uma coisa muito cientificamente avançada, né? Não sei, viagem no tempo, ou alguma coisa assim. Tem o quê de mágico nisso? Então, eu achei interessante, assim, sabe? Tipo, o filme conjugar a figura do cientista e do mago. Tem a filha do cientista que a gente poderia, eu acho que passar o podcast só falando dela, né? Porque, assim, ela é a causa de toda a zorra que acontece nesse filme, no Planeta Proibido. Ela é o objeto de desejo de praticamente todos os homens que aparecem aí. E o pai dela tem essa relação de ciúmes possessivo com ela. E eu acho que esses ciúmes que acaba desencadeando essa manifestação do subconsciente dele, né? Do id, né? E eu achei engraçado que eles usam essa expressão mesmo, né? O id. Dr. Morbius, em determinado momento do filme, ele fala, assim, sabe? Tipo, isso é uma expressão antiga, né? Psicanálise. Uma expressão antiga, né? Pra designar o cérebro primitivo, né? The brainless, como é? The mindless primitive, né? O primitivo sem mente, sem consciência, sem ego, dentro da alma do homem, né? Então, eu achei isso genial. Isso eu achei genial no filme. E tudo isso porque o Morbius, ele não quer sair do planeta e ele é muito possessivo também com a filha dele, né? A filha dele, digamos assim, é o centro de atração. Todos os homens ficam cobiçando aquela mulher. Alguns mais descaradamente do que outros. Vide aquele, aquele contramestre, aquele lieutenant. Eu esqueci o nome dele. Farben, eu acho. É, tem uma cena do filme que realmente é um pouco cringe hoje em dia, né? Que é quando... É uma cena engraçada que todo mundo que assistisse, principalmente as mulheres que assistirem esse filme, elas vão ter que dar muito desconto pra essa cena, porque ela realmente ela é meio chocante, meio incômoda hoje em dia, que é quando o Leslie Nielsen, o capitão, que é o protagonista que tá romântico com a menina, com a filha, né? Com a Anne Francis, ele fica reclamando que o nome dela é Alta, né? É como o planeta, né? Alta. E aí ele reclama das roupas dela, né? Ele fala que ele, olha, é culpa sua, você que tá chamando atenção de... Eu tenho homens aqui que estão há 378 dias, sabe, fortes e inteligentes e... Então, 368 dias sem nada, sem mulher, sem sexo, sem porra nenhuma, e você tá aí andando com shortinhos e mini saias e pequenininho. Pô, qual é? O que você tá achando? Super datado. Essa cena é datada, velho. Tá tentando. É foda isso. Você tá tentando a minha tripulação. É interessantíssimo isso, né? Você tá tentando. Tem só uma coisa, assim, que eu achei interessante a fala do Diego, assim. Eu queria acrescentar uma outra coisa. Porque eu também tava pensando, assim, em outras correlações fora, assim, essa correlação óbvia, né? Que tem entre o Dr. Morbius e o Próspero, a filha dele, a Alta e a Miranda, né? Na peça de Shakespeare. Eu acho que o Ariel, né? Que esse servo mágico, né, do Próspero, né, na peça, que é uma espécie de espírito do ar, que faz todas as coisas, né? Aliás, inclusive, para quem não leu a peça, assim, Cinza Boreal, ele tem uma espécie de dívida com o Próspero, né? Porque o Próspero tinha salvado a vida dele de uma bruxa chamada Sycorax. Assim que ele chega na ilha, ele usa a magia dele. Mãe do Caliban. Que é a mãe do Caliban, exatamente. Então eu acho que o Robbie, ele meio que cumpre essa função, assim, sabe, do servo privilegiado, sabe, do ser mágico que auxilia o bruxo, né? Ou então que ajuda o cientista, né, no caso. Agora, o servo, o outro, quer dizer, o Ariel, ele tem uma contraparte na peça, né? Assim, o oposto do Ariel é justamente o Caliban, né? Que é o contrário, assim, porque é uma criatura de terra. Então você vê aí diretamente essa dicotomia que o Shakespeare faz, né? Um ser de ar e um outro, uma criatura que mora nas cavernas, que mora no fundo da terra. O Ariel é essa criatura etérea, né, benfazeja, e o Caliban, ele é esse vilão, essa ogro, coisa meio, né? Ogro. É, exatamente, essa figura meio ogra. E a reprimenda que o Próspero faz na peça, olha só que interessante, é justamente que o Caliban, ele ousou um dia, né, colocar as mãos, ou então olhar para a filha dele. Ou seja, o Caliban, na qualidade de ser primitivo, de homem primitivo, ele não conseguiu conter o próprio desejo dele. Que eu acho que é um dos grandes temas do Planeta Proibido, né, sobre contenção de desejo, né? O desejo está lá o tempo todo, mas você tem que conter o seu próprio desejo, você tem que colocar amarras no seu inconsciente, porque se você deixar as suas pulsões inconscientes soltas, elas vão se transformar em monstros, né? Então, se assim, o Próspero, ele reprime o Caliban, ele fala assim, ó, você uma vez ousou, né? Eu não lembro exatamente as palavras do Shakespeare, eu não vou saber citar aqui de jeito nenhum, mas você ousou, né, olhar para minha filha, ou alguma coisa assim, e por isso, né, o Caliban, ele tem que residir numa espécie de caverna. O Caliban, até então, ele era criado junto da Miranda, né? Eles poderiam ser, não sei, irmãos, mas aí porque o Caliban, ele justamente, ele não conseguia domar os desejos dele, por ser uma criatura primitiva ligada à Terra, ele foi afastado, ele foi exilado numa caverna, onde ele fica lá sofrendo. E eu acho que o Caliban do filme é justamente o monstro que sai do It. Porque ele, de certa forma, ele cumpre uma função de serventia ao Morbius. Ou seja, o Morbius, ele não quer sair da ilha. Como é que eu faço pra não sair da ilha? Ah, eu vou ter que matar essa galera. Então, quem é que vai fazer isso? O Hobby, não. O Hobby, ele tem uma diretriz que impede que ele mate as pessoas. Ou seja, o Hobby, ele é civilizado, né? O Hobby, ele não, não há espaço no Hobby para que ele dê vazão, sabe, a esses afetos baixos. Agressividade, violência, vingança, nada disso. Quem faz isso é o outro servo do Morbius, que é o monstro, né? Que quando ele aparece, é uma animação meio Disney, que eu achei ótima, achei linda essa cena também, inclusive. Então eu faço essa relação, assim, sabe, tipo, entre o Hobby, Ariel, e o monstro que não tem nome, né? Que é uma criatura meio, né? Esse, eu acho que é um dos elementos, né, de Lovecraft nesse filme. Eu acho que o outro seria justamente essa tecnologia alienígena, né? Essa coisa de você encontrar artefatos e tecnologias alienígenas. Isso é muito Lovecraft, muito, muito Lovecraft. Não, eu pensei que eu fiz a associação do Ariel com o monstro, né? Com os monstros do It, né? Do Morbius. Porque o Caliban, ele passa a maior parte. Você pode esclarecer isso pra mim. O Caliban, eu concordo com tudo que você falou, né? Com relação... Porque realmente o Ariel é um espírito do ar, né? É um espírito. E um espírito mágico. Que realmente realiza os desejos do Próspero. Porque o Próspero mantém ele sob o jugo dele, né? E promete, olha, eu vou te libertar do meu jugo se você realizar esses desejos pra mim. Eu sei que ele libertou ele de uma árvore, parece, né? Então ele deve isso, né? Próspero, e né? Ambos querem liberdade. Tanto o Caliban quanto o Ariel, então o desejo deles na peça, né? Na trama é por liberdade, por viver na ilha sem estar sob o jugo de Próspero, né? Do mágico. Então eu fiz essa associação do Ariel com os monstros, porque eu, na peça, pelo menos pelo filme que eu vi da Julie Taymor, o Ariel que realmente realiza os comandos do Próspero, né? Tanto com relação a hipnotizar não, mas assim, a enganar o rei, né, o irmão, né? Como é que se fala? Como é que são a familiaridade no filme? É irmão do Próspero, né? Que é o Duque de Milão, que tomou o poder. Isso. E tem um irmão dele também junto, né? Tem o Alonso e o principal, esqueci o nome agora. Gonzago? Tem o Gonzalo também, né? Então eles têm uma... Parte do plano de vingança do Próspero realmente é enganar esses que estão na ilha, tanto o pai quanto o irmão do Ferdinando, né? O Ferdinando, ele é esse príncipe, né? Porque quando o navio chega na ilha da tempestade, né? O navio é totalmente destruído pela tempestade, né? Que o Próspero causa. E aí eles chegam nadando. Então, tanto o rei, quanto o irmão do rei, quanto os outros dois que estão ali ajudando, né, o Gonzalo e o outro, eles chegam nadando, mas o filho, realmente o herdeiro do reino de Milão, que é o Ferdinando, ele está desaparecido. Então, o rei, o duque de Milão, acha que o filho dele desapareceu e morreu, está afogado. Mas, na verdade, não. Ele está em outro lugar da ilha, né, e lá que ele conhece a Miranda, a filha do Próspero. E eles dois se apaixonam. Então, a parte da vingança do Próspero é enganar o Duque de Milão e convencê-lo de que o filho dele está morto e de que ele está lutando contra feras e pássaros, né? Que ele está perdido naquela ilha e mantendo ele naquela ilha para sempre, meio sob tortura, então. sobre uma tortura psicológica e visual. A minha dúvida é a seguinte, né? Não é dúvida, mas é assim, eu fiz essa associação do Ariel com os monstros do Id do Dr. Morbius, porque ele é esse monstro do Id, esse monstro invisível no filme, que realmente realiza os desejos dele mais proibidos, mais recônditos, mais reprimidos, né? Porque o desejo principal dele, né, o desejo mais primário dele, mais primal, é ficar na ilha com a filha dele para sempre. Então, inconscientemente, ele manda esse monstro para ter certeza de que ele vai conseguir manter esse status quo para sempre. E o Próspero, na peça, também tenta manter o status quo, tenta também manter esse domínio sobre a ilha e se vingar de quem realmente prejudicou ele no passado com e o Ariel, que é realmente como se fosse o Ariel, é como se fosse um espírito que põe o plano dele em ação, como se fosse um arauto da discórdia e da feitiçaria, né? Ele que põe tudo em ação. Mas eu gosto dessa interpretação do Igor com relação ao Caliban. Porque o Caliban, de fato, ele simboliza muito mais o desejo ligado à terra, né? O baixo ventre, né? Os afetos baixos, né? Os afetos baixos. Eu fiz essa associação com o Caliban, na verdade, por causa dessa expressão que o Morbius utiliza no filme, né? Quando ele fala assim, sabe, the mindless primitive, né? Assim, o primitivo sem consciência, né? A gente poderia traduzir dessa forma. Eu acho que essa é uma descrição que poderia estar melhor associada a um Caliban do que a um Ariel, sabe? O Ariel, ele não passa muito essa vibe de ser um mindless primitive, né? O Ariel, ele não tá ligado aos afetos baixos, apesar de ser o Ariel que, de fato, cumpre, né, com os desejos do Próspero, né? Mas, assim, o Ariel, ele também cumpre com os desejos do Próspero, quando o Próspero ainda estava sendo motivado por uma vontade de vingança, né, no começo da peça. Mas aí você vê ao longo da peça, né, que ele vai desistindo, que ele vai deixando, ele vai abrindo mão desse desejo de vingança. Por isso que eu falo assim, sabe, que a Tempestade é uma peça curiosa, porque ela começa com um elemento trágico, assim, sabe, tipo, ah, o meu usurpador, né, passou aqui de navio perto da minha ilha, vou derrubar o navio dele, vou afundar o navio dele, e aí ele vai estar aqui na minha ilha, aí eu vou me vingar dele. Mas aí, à medida que ele vê o amor da filha dele, da Miranda, aflorar com o sobrinho dele, né, com o Ferdinando, né, eu acho que ele vai largando de mão, sabe, esse desejo de vingança, e a peça, no final dos contos, se torna uma grande reconciliação, né, ela acaba com um casamento, né, ela acaba com um pedido de perdão, inclusive, o que eu acho uma coisa muito generosa e muito bonita, né. E no filme, ele acontece isso nos últimos 5 minutos, né, no filme do Planeta Proibido, né. Sim. Eu ia perguntar isso, né, porque na peça tem isso, né, o Próspero perdoa o irmão e tal, e Benze, né, permite a relação da filha com o sobrinho, mas no filme, né, quando o capitão da nave explica para ele realmente, né, você tá causando tudo isso sem sua consciência, né, de uma maneira subconsciente, e ele tem aquela revelação e tal, mas aí fica, né, até que ponto você tem controle desse seu lado negro, né, desse seu ventre, que na peça ele perdoa e tal, legal, mas nessa realidade do filme, onde tem essa criatura monstruosa do seu desejo secreto, né, de não querer sair de lá, quer ficar você e sua filha só, você consegue dizer não para isso? Como é que, né, como é que você resolve, né, o lado, como é que você debate o seu id, né? Isso fica uma pergunta aí, meio para quem entende mais do assunto, para vocês. Porque eu acho que o filme mostrou isso muito bem, porque ele até o fim, o Morbius resiste até o fim a se convencer de que ele é o culpado de tantas mortes. De que são os monstros que estão morando lá no inconsciente dele que estão se manifestando pelas máquinas, né, inventadas por aquela raça alienígena avançada naquele planeta. Ele resiste porque ele realmente se convence de que ele é muito... Ele tem um cérebro muito avançado, de que ele é um homem muito refinado, sabe? De que ele é evoluído. E incapaz de causar toda aquela tragédia, aquela desordem, aquele caos. Então, no finalzinho, né, o comandante consegue convencê-lo, né, com aquela pressão toda. Olha, eu não tenho jeito, você não tem mais jeito. Esse seu projeto de ficar aqui nesse planeta acabou. Aquela raça fantástica avançada dos Skrulls, eles se auto-aniquilaram e você aniquilou seus parceiros porque a gente ainda não está preparado para manifestar todos os nossos pensamentos, que nós temos o nosso inconsciente aqui, que a gente não tem acesso e não tem controle sobre eles. E aí eu acho que o filme mostra muito bem essa crise no final. Essa pergunta sua que você fez, Felipe, eu acho excelente, justamente pra gente pensar isso, e me faz pensar aqui uma coisa que não tinha me ocorrido, né, o quanto que, de fato, o Planeta Proibido, ele é uma reatualização da Tempestade nesse sentido, né, nesse sentido é uma obra muito moderna, né, porque assim, na Tempestade acontece a reconciliação, né, porque você imagina assim, sabe, que na época que foi escrita a peça, né, se tinha a ideia de que você era o senhor dos seus pensamentos, ou seja, que você, o seu ego dominante, se tinha a ideia, naquela época, no século XVII, se tinha a ideia de que você era o mestre. Você era o mestre. Você era o mestre da sua alma, né? Então, você tinha controle daquilo que você deseja. E o filme, ele mostra que não. Você não tem controle. Você não, o seu desejo de vingança, né? É algo que surge em você a despeito da sua civilidade, da sua sofisticação, da sua inteligência, do seu intelecto. Então, assim, existe esse mindless primitive, né, dentro de cada um de nós, apesar de todo esse verniz civilizatório e cultural que a gente carrega, né? Tanto é que o Morbius, né, no filme, ele não se reconhece nesse monstro. O monstro, ele é um duplo dele. Assim como também na peça, o Caliban é uma espécie de duplo do Próspero, né, que também é um duplo do Ariel. Tem toda uma relação especular entre os personagens. É, no Planeta Proibido também, o monstro que mata, que começa a matar a tripulação da nave, é uma extensão do próprio Morbius. Só que ele não admite que é. Tanto é que no final ele tem um momento meio fáustico, assim, sabe? Que ele fala assim, eu te renego, né? Como se o monstro do id dele fosse uma espécie de entidade demoníaca, né? Como se ele fosse assim, um padre, né? Que tivesse, não, saia de mim, Satanás. E a gente sabe que não é tão fácil assim. A gente já falou sobre Exorcista, a gente sabe que, né, tirar o diabo do corpo não é exatamente assim a coisa mais tranquila de se fazer. Então, mas ele tenta fazer isso. E nessa tentativa dele, ele acaba, né, falecendo, assim. Ele tem um gasto de energia tão grande que ele acaba perdendo a vitalidade dele e ele morre naquela cena. Mas ele morre naquela cena. Ele não tem o mesmo fim do Próspero, né? Porque o Próspero, ele triunfa, né? A vontade dele, né, e a elevação espiritual do Próspero faz com que ele se encontre numa situação em que ele perdoe, né, todos aqueles culpados e usurpadores, né, culpados pela, assim, os supostos culpados pela desgraça dele, e a peça termina em reconciliação. Mas o Planeta Proibido não. O Planeta Proibido é um pouco mais... Tem um cinismo um pouco mais moderno, sabe? Tipo, o cara, ele tenta, né, se livrar dos seus demônios interiores, só que ele não consegue, ele morre. Então, é interessante isso. Pensar bem nessa cena final, né? Que eu achei legal que você falou isso, né? Porque no filme eles se referem a esse monstro como, no finalzinho, né? Como his other self, né? O outro eu dele. Uhum. E ele consegue derrotar o monstro, se você pensar bem como é que ele derrota esse monstro, né? Porque eles estão dando milhões de tiros com uma carga atômica e poderosíssima que derreteria e vaporizaria qualquer outro objeto, né? Mas esse monstro é meio invencível, ele se regenera automaticamente, né? Então ele é invencível a qualquer tipo de força bruta e energia bruta, né, contra ele. E aí ele consegue derrotar o monstro, renegando ele. Igual o Igor falou, ele fala, não, eu te renego. Você não vai, eu não quero mais que você destrua essa população, destrua a tripulação que está aqui. Eu renego a você, eu não sou você. Aí ele quebra, ele rompe essa ligação de personalidade com o monstro e o monstro desaparece. É, eu acho que é uma... Não, sabe que eu pensei em uma outra coisa? Eu acho que eu fui um pouco mais pessimista que o Diego, assim, sabe? Porque eu acho que ele não consegue... É porque ele morre? Eu acho que ele não... É só quando ele morre, né? É só quando ele morre. O monstro desaparece quando ele morre. Ou seja, ele não consegue derrotar o monstro. Porque como é que você vai derrotar? Olha só que coisa, que pergunta. Como é que você vai derrotar você mesmo? Como é que você vai derrotar o seu duplo? Como é que você vai derrotar o seu inconsciente? Essa foi a pergunta que eu fiz, né? Pra começar, né? Comparar a diferença entre a divergência entre a tempestade e o filme, né? No Tempestade, ele decidiu perdoar, mas como é que você convence seu id a não atacar, a não ser baixo, a não ser violento, a não ser impulsivo, né? Como é que você convence seu id, né? Se ele realmente é além da sua consciência, né? Fica isso, né? Talvez ele conseguiu no último segundo, como o Diego falou, e aí acabou aquele ataque, ou, como o Igor diz, né? Só quando ele morreu mesmo que acabou, porque é incomunicável, né? Essa parte, você não consegue tocar nela, né? Racionalmente. Tem uma outra instância, né, de perda do controle do id nesse filme, que é uma coisa que é usada como comic relief, que eu achei ótima também, que é uma trama que não tem, aparentemente não tem muito peso pro resto que tá, pra todo o drama que tá acontecendo, mas eu achei ótimo e eu acho que também é ilustrativa disso que a gente tá falando, que é a história do cozinheiro, que pede pra que o Rob manufature quantos galões de whisky? É, 600 galões de whisky? 60 galões, mas dá 400 e poucas garrafas. De fato, é uma área, eu ia criticar isso. Eu achei que isso dá um tom cômico pro filme, uma área bem cômica no filme, né? Tanto é que talvez seja uma ligação também com a tempestade, né? Mas não sei se cabe, né, algo tão engraçado e tão fofinho, tão irônico e tão bobinho no filme, como essa parte. Eu também achei meio problemático no filme. Não sei se tira um pouco do peso dos outros temas mais sérios do filme. Porque realmente o filme tem um alívio cômico forte, presente, né? Ele é meio comédia também. Não, eu acho que cabe, eu acho que tem a ver. É, inclusive o Rob, esse robô, ele marcou tanto e foi feito realmente, eles fazem isso para realmente algo para os espectadores mais jovens, eu imagino, né? Ele foi tão popular que o Rob, ele tem uma carreira após esse filme, né? Ele foi desenhado por um designer, eu não sei o nome dele, é japonês-americano, que é muito acima das outras coisas que eram feitas na época, enquanto a efeitos especiais de robôs e coisas assim, que geralmente era um cara usando uma roupa de borracha, né? E ele saiu no Além da Imaginação, eles aproveitaram o corpo dele em várias outras séries, eles trocando a cabeça, trocando um elemento aqui e lá. Teve aquela série Perdidos no Espaço, que é muito esperado nesse filme também, como Star Trek. Tanto é que tem um robô lá, tem um Rob deles, né? Que fala com o Will Robinson, perigo, perigo, Will Robinson. É tipo o Rob deles, né? Ele marcou muito. Você diz, né? Ah, ele é só pra criancinha, a piada do cozinheiro alcoólatra lá e tal, blá, blá, blá. Mas ele teve uma pós-vida além desse filme que marcou também, né? Mas realmente, né? Ele tá um pouco mais pra agradar espectador mais jovem e tal, do que realmente pra fazer, pra bater realmente dentro desses personagens que a gente tava falando, né? Ele não tem o equivalente da Tempestade mesmo, né? Ele não tem um papel muito sério do filme, além do de mostrar que a tecnologia desse planeta, né, a qual esse cientista teve acesso, tanto fisicamente, literalmente, quanto ao expandir o cérebro dele, está muito além até da Terra, né, que tem naves e tal. Mas aquele robô é uma demonstração física e sólida de como eles estão num mundo que é além do que eles imaginam, né? Tanto que ele, o primeiro contato que eles têm dos astronautas, quando eles descem, é o robô, né? Vê uma nuvem de fumaça lá longe, chega o carrinho, é o robô, né? Então, realmente é um choque, né? Não é só o Dedé, né? Não é só o Trapalhões, que nem o Diego tava falando da Tempestade, né? Não é simplesmente isso, né? Ele é um elemento chocante pro espectador da época, né? Um robô que não é apenas um cara com pintura de prata na cara dele, né? É algo meio chocante para mostrar esse poderio do planeta, né? É pra mostrar esse poderio do intelecto, né? Porque eu acho que o robô, ele, de certa forma, ele é apresentado dessa forma, né? Como o ponto mais alto do intelecto humano, assim. Olha só a que ponto nós podemos chegar. A gente fez uma criatura que é praticamente mágica, né? Assim, que talvez, né, seja o correspondente, né, às antigas ninfas, aos antigos gênios da lâmpada, né? Assim, mas a tecnologia foi capaz de produzir. Mas ainda assim, fica a mensagem do filme que, apesar da tecnologia, apesar do intelecto humano ser capaz de urdir uma máquina tão perfeita, tão maravilhosa, tão miraculosa e mágica como o Robbie, ainda assim, você não consegue escapar dos seus instintos mais baixos, porque, novamente, o seu id está lá presente. Assim, por mais que você desenvolva o seu cérebro, por mais que você amplie a sua consciência, você ainda tem o selvagem dentro de você. Eu não sei se a gente deixou sem resposta esse negócio da... Se a gente pode dominar o nosso id. Mas é claro que não. Eu acho que não tem resposta. Assim, eu realmente acredito em Freud. Eu acho que não, de jeito nenhum. Assim, domar o nosso id. Eu acho que isso é uma pretensão do nosso ego. Do nosso ego, assim, querendo dizer, do nosso ego, da nossa parte consciente, do nosso lado racional, sabe? É uma pretensão do racional querer dominar tudo. Assim. Não acho que a gente tá sendo educado a fazer isso agora, não? Nessa época, nessa era, século XXI? Nossa, Diego, eu acho que a gente tá anos-luz disso. Assim, eu acho que nessa época que a gente se encontra agora, é agora que a gente tá desconsiderando. Era toda a Idade Média, né? Todas as invasões bárbaras. Mas, assim, eu acho que ao contrário, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá vendo aqui uma vazão, né? Dos afetos mais baixos, né? Dos sentimentos mais negativos. Tanto é que tem alguns críticos culturais e alguns sociólogos que falam justamente que a nossa época pode ser caracterizada como a época do ressentimento, né? A Maria Rita Kell, psicanalista brasileira, né? Ela tem um livro chamado Ressentimento, em que ela fala, assim, sabe? A nossa época se caracteriza como sendo, assim, pode ser caracterizada como sendo a época do ressentimento. Ou então, a época do ódio. Você vê os afetos mais baixos da humanidade, sabe, em qualquer thread do Twitter, em qualquer comentário de mídia social. Não, eu acho que a gente tá longe de dominar. Eu acho que agora, eu acho que a tecnologia moderna, inclusive, ela abriu a caixa de Pandora, justamente assim, sabe? A gente tá vendo aqui uma proliferação de fanatismos e ódios e raivas e vinganças e ressentimentos e crueldades que não sei se teria essa propagação em outras épocas, assim, quer dizer, manifestações diferentes, né, claro. Comentar o que vocês dois falaram, né, eu acho que hoje em dia a gente está trabalhando muito na direção de tentar classificar esses impulsos, né, do id, né, entender, de tentar iluminar. Mas a minha pergunta era você controlar eles, né? Não é você dizer, eu estou sentindo um ódio, estou sentindo uma vontade de destruição, né? É você não sentir isso, é você controlar o id mesmo, né? Você acessar essa sua origem lá, não simplesmente entender ela com a sua consciência, mas você não nem ter o impulso, né? Que é o que o filme mostra, né? Que é o impulso, não é a consciência do impulso não é suficiente, né? Você não controla mesmo, né? E o que o Igor falou também, né? Hoje em dia, a tecnologia, como o filme mostra, né? Abriu um pouco a porta, né? Essa cultura do troll, essa cultura, né? De uma ameaça de morte, né? Bullying, ou não. Exatamente. Detestar tudo, todo mundo odeia tudo e claramente manda o cara e deseja a morte e manda a SWAT atacar a casa do outro porque não gostou de uma coisa. É uma área vingativa e a tecnologia, como no filme, né? E deixou isso mais facilitado até, né? A gente, de um lado, tá tentando entender mais, né? E a tentar controlar, não no sentido de não sentir, porque é impossível não sentir, mas de identificar e combater, e ao mesmo tempo o troço tá meio que soltando um pouco, né? Tá, tá meio enlouquecido, né? Tá meio exacerbado, né? Eu diria. Esse lado baixo, assim. A tecnologia ajudou a liberar um pouco, mas a gente também tá tentando entender mais e cada vez mais e identificar. A gente tem que fazer que nem no final do filme, né? Tentar, pelo menos, ter essa noção do que você tá... esse ódio que você tá sentindo, esses seus impulsos. Mas é bom deixar claro, né? Que esse ponto, né? Se a tecnologia na época, né, nos anos 50, se a tecnologia de proliferação e de descarga do ódio era meio entendida como a energia nuclear e a corrida armamentista, né? E quem destrói quem primeiro, e estava bipolarizada entre comunistas e capitalistas, né? Estados Unidos e Rússia, né? Hoje em dia, o mecanismo tecnológico, né, de dispersão do ódio são as redes sociais, né? A internet. A energia nuclear de antes agora é o Instagram, né? Ótimo. É o Twitter, especialmente. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o Planeta Proibido, filmaço, realmente, como a gente diz, né, tem essa visão um pouco mais ingênua, né, datada, um pouco mais machista, mas tem altos elementos que são válidos até hoje, todos os aspectos técnicos do filme são incríveis e interessantíssimos para falar até hoje, filme que influenciou muita gente, que bebeu de fontes muito interessantes, como o próprio Shakespeare, elementos, essa coisa meio psicanálise pop, assim, tal, que virou tão comum depois, né, tá bem claro nesse filme, né, um filme que marcou mesmo história e vale a pena ser assistido, não é meramente um dever, assim, né, de antropológico aqui, vamos ver esse filme antigo aqui, super chato, não é isso, é um filme legal que vale a pena ser assistido, tem um valor estético mesmo. E, antes de anunciar o próximo filme, que vai ser o nosso último da nossa temporada de terror espacial, inclusive isso vai ser debatido no próximo filme, se realmente é o caso de terror, deixa eu perguntar para os meus co-hosts quais são as dicas deles de filmes para os nossos ouvintes, assim, algum filme relacionado, de alguma maneira, ao que a gente assistiu hoje e conversou hoje, né? Bora começar com o grande Igor de Campos. Opa! Qual é a sua dica? Eu tenho uma dica ótima barra péssima para todos aqueles que estão a fim de assistir, que estiverem a fim de assistir um filme que é diretamente inspirado no Planeta Proibido, só que é uma versão gloriosamente trash B do Planeta Proibido, que é o Galáxia do Terror, Galaxy of Terror, que é um filme norte-americano de 1981, produzido pelo Roger Corman, o grandíssimo mestre dos filmes B, Roger Corman, mas que foi dirigido pelo Bruce D. Clark. Roger Corman, que inclusive tá vivo até hoje ainda. Roger Corman, sim, ele tá um senhorzinho. Ele tá quase com 100 anos? Ou já passou de 100 anos? Ele e o Mel Brooks estão quase com 100 anos os dois, assim. Estão até hoje lá, fortes e firmes. Eu gosto muito do Roger Corman. Eu gosto muito do trabalho dele como diretor, né? Mas que foi o primeiro filme dele que eu assisti como produtor, né? Porque ele é considerado um produtor lendário. E o Galaxy of Terror é um filme que, cara, eu tenho toda uma história, assim. Mas, assim, eu não vou contar porque é uma história meio longa, assim. Tipo, eu morri de medo dessa porcaria desse filme quando eu era pequeno. Morria de medo, eu tinha medo da capa dele na locadora, né? Quando me levava pra alugar o filme, eu ficava pegando aquela capa dele. Nossa, tem uma foto da personagem da Grace Zabriskie, que depois fez Twin Peaks com David Lynch. Ela, o rosto dela derretendo. Nossa, é um filme. É trash. Mas eu acho um filme delicioso de se assistir. É um filme, eu reassisti ele recentemente e eu tenho que dizer que ele ainda me dá medo, né? Com todos os defeitos especiais que ele tem. É um filme que ele tem uma excelente caracterização de personagens. O suspense dele eu acho muito bom. E o production design, o desenho de produção dele é muito bom também. Aliás, o desenho de produção dele, desenho de produção e a second unit directing dele foi de um então jovem James Cameron, né? Na época, em 1981. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque assim, você vê que eles conseguem tirar leite de pedra, sabe? É um filme com um baixíssimo orçamento, mas que tem os efeitos especiais, assim, decentes. Tem uma maquiagem gosmenta, terrível, nojenta, sabe? Que dá medo e nojo, então eu acho eficaz. E de todos os genéricos do Alien que foram feitos na época e que ainda são feitos hoje, eu acho que o Galaxy of Terror é um dos mais interessantes, porque assim, ele vai além do, sabe, uma equipe perdida num planeta proibido, num planeta obscuro, tendo que lutar contra forças alienígenas que são terríveis e vão comer as tripas de todo mundo. Além disso, ele tem uma história que você me intriga, assim, eu não vou dar spoilers aqui pra quem quiser, realmente, quem tiver num dia, assim, muito B, muito trash, quiser assistir esse filme, eu recomendo. É uma diversão leve, ele é divertido. Não tem nada de filosófico, não tem nada de profundo. Tem, além da Grace Zabriskie, tem o Sid Haig, que é aquele palhaço maldito dos filmes Rob Zombie, novinho. Cara, assista Galaxy of Terror, é trashzão dos melhores. Roger Corman, recomendo. Tem alguma chance de eu gostar desse filme? Nenhuma. Nenhuma? Sério? Absoluto. O Igor falou que é um filme B, mas é um filme mais tipo pra D, assim, o orçamento dele é bem zero, assim, sabe? Se você achou Life Force, assim, um filme com meu B, cara, é uma mega produção ao lado desse filme aí. É muito bem. Life Force é uma mega produção. Eu tava lendo aqui a respeito do Life Force. É uma super produção. Considerado uma super produção. A Galaxy of Terror? Nossa, velho. Efeitos especiais feitos no quintal de casa. Sério. Mas que, no contexto do filme, é divertido, é legal. Você entra na história, eu acho massa. Direção de arte dele eu acho ótimo. Ele tá de graça no YouTube, se você quiser. Pronto. E, bom, Diego, quais são as suas dicas para os nossos ouvintes, que eu acho que eu sei que você vai recomendar mais do que um, inclusive, dessa vez, não é? É, eu já recomendei a vocês, a gente falou muito, né, de The Tempest, de 2010, da Julie Taymor com a Helen Mirren, mas eu queria recomendar mesmo, né, porque esse filme da Tempestade é um filme que talvez seja bom para você conhecer a peça, né, porque ler a peça de Shakespeare é meio chato, realmente, né, especialmente essa, The Tempest, se você não conhece nada sobre a peça, nada sobre a história, né, as comédias de Shakespeare, consideradas comédias, não são comédias mesmo, você não consegue rir e se divertir com as peças, né, se você aprecia a linguagem, tudo bem, né, se você tem uma mente meio filológica, né, e gosta de experimentar leituras antigas e belíssimas de Jane Austen, né, e Shakespeare e Chaucer e tal, tudo bem, você vai gostar, mas é melhor ver a peça representada, né? A peça é pra ver no teatro ou então no cinema. Então essa é a que tinha mais fácil, assim, mais à mão, que foi The Tempest, né, 2010. Mas é um filme realmente ruim, é uma representação falhada dessa peça. Eu acho que deve ter melhores. Eu acho que essa do que o Igor falou, desse grande diretor, ela deve ser alternativa e diferente, experimentalista, mas deve ser muito melhor, eu concordo com ele. Agora, eu acho que é bom, eu acho interessante pro espectador que não conhece muito os filmes mais antigos, né, que tem um pouco de resistência de assistir, eu acho interessante explorar os anos 50 um pouco, sabe, porque tem tantas obras-primas, tem tantos filmes maravilhosos nessa época, né? Assim, por exemplo, o primeiro Body Snatchers é dos anos 50 e é um ótimo filme, um grande filme, né? Não vou recomendar pra esse filme porque não tem muito a ver, sabe? É uma outra temática, né? Se passa no planeta Terra, né? Tem alienígenas e tudo, mas é no planeta Terra. Mas é um excelente filme que marcou a época, né? Até hoje dá pra assistir e se divertir, sabe? Eu gosto muito. Mas minha recomendação mesmo é O Dia que a Terra Parou, que eu acho que é um filme de ficção científica quase perfeito, feito em 1951. Não tem os problemas de ritmo e de roteiro que esse filme do Planeta Proibido tem. É um filme ágil, é um filme inteligente, é um filme com ideias. É um filme bem feito, com bons efeitos especiais para a época. E é um filme que tem uma temática muito interessante. É um filme que com certeza inspirou outros filmes de OVNIs, né? Talvez seja o maior, junto com Contatos Imediatos Terceiro Grau, talvez seja o maior filme de OVNIs já feito na história do cinema. Então é um filme meio imperdível, né? Você quer conhecer um pouco mais da estética e das ideias discutidas nos anos 50, em termos de ficção científica, O Dia que a Terra Parou é um filme fundamental, importantíssimo, né? É importante você saber quem é Klaatu. Klaatu Baradanikto. É, tem que ver. Muito bom. E se for impossível de conseguir, tem um remake que eu acho que não é um grande filme, né? Com o Keanu Reeves, né? Mas o legal mesmo é dos anos 50 do Robert Wise, né? Que inclusive ele dirigiu A Novícia Rebelde, dirigiu um monte de filmes, né? Inclusive o primeiro filme do Star Trek, ele que dirigiu nos anos 70. É um grande diretor mesmo, assim, que tocou todos os gêneros. Robert Wise. Legal. E o meu, porque quando eu assisti esse filme do Planeta Proibido, a minha dica, né? Uma das minhas entradas nele foi esse elemento que me pegou de surpresa de ver o Leslie Nielsen num papel que não é engraçado, né? Que pra gente, a nossa geração, ele é sinônimo de comédia, né? Aquele cara de cabelo branco lá, fazendo palhaçadas e tal, no Airplane, né? Cara, perfeito, né? Ele é um médico a bordo, né? E ele aproveita esse elemento que a carreira dele até aquele ponto foi muito séria pra fazer essas comédias com muito sucesso, né? Então eu queria recomendar um outro filme dele, que é mais recente um pouco, é de 82, mas é uma das últimas vezes que eu vi ele fazendo um papel não de comédia, né? O filme mais antigo dele que eu vi, sério dele, foi O Planeta Proibido, e acredito eu que deve existir algum outro, mas o filme mais recente que ele fez, dramático, né, que nesse caso é de terror, inclusive, foi em 82, chama Creepshow, Show dos Horrores. É um filme do Jorge Romero, grande, né? Diretor do Na Madrugada dos Mortos e outros. É uma antologia, porque ele tem várias pequenas histórias, né? De terror. É muito legal. E dessas partes do filme é protagonizada pelo Leslie Nielsen, num papel vilanesco, sério assim, e do Ted Danson, jovem Ted Danson, acho que pré aquela série Cheers dele, como o mocinho, né, que que é a vítima do Leslie Nielsen, que é um vilão, assim, que quer matar ele, inclusive. E também me pegou inesperado, né, ver o Leslie Nielsen num papel de vilão, assim, malvadaço. E é um filme de terror massa, né, do George Romero, que tem tudo a ver com o nosso programa. Então eu pensei, né, já que a gente tem esse filme do jovem Leslie Nielsen, bora ver um do velho Leslie Nielsen, que sem ser aquelas comédias dele, né. Creepshow, Show dos Horrores, ou Show de Horrores. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio, foram nossas dicas. Agora é só para contar para vocês qual vai ser o nosso próximo episódio, com o qual a gente vai encerrar a temporada de terror espacial. É um filme que eu nunca tinha assistido, ouvi pro episódio agora. A gente já falou de filmes comerciais, filmes de terrorzão mais trashes. Agora a gente vai fechar assim, um grande clássico do cinema assim, erudito, cinearte, filme respeitável, assim, ninguém vai discutir a importância do nosso próximo filme, Solaris, filme da União Soviética, de 72, do grande Andrei Tarkovsky, filmaço, assim, eu vi pela primeira vez e, quando eu tava assistindo, eu senti que ele tinha muita ligação com esse filme de hoje. Então vai ser uma conversa bem legal no nosso próximo episódio, que vai ser daqui a 2 semanas. Então é isso, deixa eu pedir pros meus co-hosts darem tchau pra vocês. Grande Diego Nunes. Tchau, muito obrigado. Adorei falar com vocês, meus amigos. E por favor, não percam, né? Se você não assistiu, assista Planeta Proibido. É, vale a pena. Um abraço. E o grande Igor de Campos, dá tchau pro pessoal. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com os senhores. Eu espero que as pessoas que estão nos escutando tenham gostado tanto quanto eu, né? De ter participado da nossa conversa. E, gente, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E sigam a gente no Spotify e no Instagram. É isso aí, pessoal. Eu sou o Felipe Sobreiro. Então, até daqui a 2 semanas. Falou!